No, no, no, no, no, no. Maio às 10 da noite, escrevo no caderno testemunho, mudou a sorte. Só de pensar quanto tempo passou, os bicos que tava no apetite pra me derrubar não gostou, porque eu venci na vida, superei a morte, discurso pro diabo, hoje eu tô mais forte. A luta foi grande, quase me desanimou. Eu me lembro, a falta de comida, o choro da minha mãe não ia ser a minha sina. Um prato de feijão com arroz era luxo, mas nunca reclamei, trutar sempre sorrindo, um sorriso verdadeiro que venceu várias barreiras, superou o preconceito, desânimo, os erros, o medo de decepcionar em quem acreditou na vitória do guerreiro sobre o giro do tambor. Não fui mais um drogado na esquina, nem paguei o veneno na cela pelos papel de farinha. Foi por pouco que eu vi vários malucos morrer pelo Citizen, pelo Nike, cadê você? Perdido no mundo do crime, as RR, o Porsche, o Alfa Romeo, um brinquedo comandado, com certeza não fui eu. Vários parceiros, overdose, seringa, baque, dá um tempo, embaralhou as ideias, mó viagem. Graças a Deus hoje é diferente, encontrei uma saída, quer viver eternamente, consciente, bola pra frente. Vai nessa força que jamais ele vai desistir de ti. Tem que ser livre pra voar como águia no céu. És o filho amado que vai herdar a terra que emana leite e mel. Leite e mel, drogados, prostitutas, alcoólatras, ladrões, infectado pelo veneno das ilusões. Mundanas matam ou morrem pela fama de verdade, irmão. A quem que tu amas? O bêbado com a garrafa de pinga caído na calçada, o irmãozinho trancado na penitenciária por 50 conto. Sonhos, ilusões de uma mulher que foi usada sem motivações. Mas para Deus, eles são como joias lapidadas. Existe mudança para o coração e suas mágoas. Quantas vezes me senti inferior por não ter um tênis de marca, um carro, um som, infelizmente é assim, você vale o que tem. Ditado do mundo que pra mim não convém, pois tem uma promessa que eu sempre acreditei: vida eterna, Roma nova, Jerusalém. Por isso me esquivei da 380, viver o sonho de Deus é o que eu quero, superar as barreiras, a lágrima no rosto, não posso fraquejar, sou exemplo para os mais novos. Meu pai faleceu, mas a saudade ficou, espera aí, enxugo o rosto, sem choro, sou mais que vencedor. As marcas da vida que trago no corpo cansado simbolizam a vitória com honra e trabalho. Vai que vai, não desiste, você pode conseguir, és importante para Deus, já pode sorrir. Se for um teste, fique firme que nós vamos alcançar. Se você crer no milagre, tudo pode mudar. Vai nessa força que jamais ele vai desistir de ti. Tem que ser livre pra voar como águia no céu. És o filho amado que vai herdar a terra que emana leite e mel. Leite e mel, oh, oh, oh. Sou mais que vencedor, eu sei, mas me lembro como ontem, as crises de bronquite no PS, chupou um pau na noite, mó correria da minha mãe, remédio, antibiótico, soro, injeções, já clamava a Deus e minhas orações que me livrasse da morte, das perseguições do diabo. A tentativa de tirar minha vida tinha fracassado. Eu me vi ali deitado no leito do hospital, sedado, mas me sentia um pouco aliviado. Era pra mim como um paraíso, sem discussões da minha mãe com meu padrasto, sempre alcoolizado. Aquilo me injuriava, entristecia, passava na minha mente um filme da minha vida, como na aquela vez na Parapuã, às 3 da manhã, o maluco apontando o oitão pra minha cara, me confundindo com algum ladrão ali da área, no vale da sombra e da morte. Sobrevivi, tô aqui, e só pra lembrar, o médico dos médicos me curou, minha saúde, a minha alma, o meu amor. Sem medo das balas perdidas, hoje eu sei o que é viver a vida. Tô na igreja orando com meus irmãos, buscando a paz, falando de salvação. Mas eu vou dizer, pra Deus não existe nada é importante, sangue bom, igual você. Seja na terra, firmeza ou na imensidão do mar, não importa a hora e nem o lugar, e nem o lugar. Vai nessa força que jamais ele vai desistir de ti. Tem que ser livre pra voar como águia no céu. És o mais.